seus olhos uma cor. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. Boca com boca, flor e flor, eu vi nos seus olhos uma cor. Saudade, saudade. Seus olhos uma cor. Saudade, saudade, saudade.